Aqui é a Yasmin. Escuta aí a música que o meu dindo faz pro meu papaizinho. Te amo, papai Lucas. As minhas palavras que não foram ditas. Meu irmão, meu maior amor, meu orgulho, meu guerreiro, meu gladiador. Felicidade não seria ouro, seria você aqui, meu maior tesouro. Humildemente a ti declamo meus versos. Sem minhas frases eu te torno eterno, pois o seu jeito me fez aprender. Pouco tempo ter que entender que foi tão rápido, seja como for, me ensinou a sorrir diante da dor. Nunca te falei quanto eu te amava, Chiri. Nunca comentei que te admirava. Em minhas frases falarei pra sempre, no meu coração estará eternamente. Atitudes não serão em vão, eternamente meu amado irmão. Siga sua paz na sua aldeia, melhor tá no céu feliz do que na cadeia. O portão do inferno não te tranca mais, amor periférico, carinho dos pais. Quando chegar no céu avisa pro Boca, da saudade monstra que temos do Vida Louca. Diz pro DJ lá tocar um rap pesado, Bezerra da Silva, protesto partido alto. A Nelson Mandela, minha liberdade, Jair Rodrigues, Gonzaga e Sabotagem. Malcolm X, Bob Marley, Teixeirinho e Dinati, Chorão, Charlie Brown, Tupac e B.I.G. Patolino, Táxi, Sadol, Costelinha, Nego, Caio, não nos deram tchau. Foi tão difícil te perder, mas sempre vou amar você. Estamos juntos pra valer, estarei contigo e sempre por você. Foi tão difícil te perder, mas sempre vou amar você. Estamos juntos pra valer, num bom lugar, malandragem. Olhando sua foto, respiro calado, sorrindo feliz no porta-retrato. A sua filha só fala em você, diz pro Dindo não chorar, pro papai não ver. Sua família orando bastante, a dor que me corrói te leva distante. Desejando luz no descanso eterno, um lindo jardim e anjos por perto. Uma dor profunda que aperta o peito, a lua perde o brilho sobre o céu vermelho. A vida perde a cor e nada tem graça, você não chega e passa a madrugada. A dor não passa e o dia nasceu. O sol tá quente aqui nos pés de Deus. No purgatório seguimos sofrendo, sentindo saudade, seguimos correndo. Infelizmente o vazio machuca, a saudade dói e também perturba. Felicidade era nós dois juntos, de 300 a milhão de rolê no mundo. E o que não mata nos deixa mais forte, tenho certeza seu lugar é nobre. Um mundo novo, sem ganância, sem dinheiro, sem vaidade e sem sofrimento. Aonde o amor perpetua o povo, aonde o maior é o pai de todos. Hoje vejo nas coisas mais simples, nossos momentos são inesquecíveis. Logo mais eu colo, vem me receber, pois mais certo que a morte eu vou pagar pra ver. A vida é louca, demais já provou, Jesus sabia, Judas traidor. Foi tão difícil te perder, mas sempre vou amar você. Estamos juntos pra valer, estarei contigo e sempre por você. Foi tão difícil te perder, mas sempre vou amar você. Estamos juntos.